Obrigada, gente. Eu amo. Eu vou pegar. A gente vai fazer foto. A gente vai fazer. Eu já tentei de tudo pra tirar da minha vida, mas não dá. E toda vez que lembro de você, dou outro gole na bebida, sem notar. E aí? Bota baixinho. Puta, né? Portal do Arrocha. Vontade de ligar, mas o bloquear de tudo na vida dela. Só reza a proteção de tela. Tome cana na minha goela. Pra tirar você de vez da minha vida, mas não dá. E toda vez que lembro de você, dou outro gole na bebida, sem notar. Faz barulho, Camaçari!